Maria, ela vivia, sonhava em ser bailarina. Um doce de menina, embora traquina, encantadora. Seu olhar denunciava, junto ao seu sorriso lindo, a alegria de quem se via em um mundo colorido. Sonhou com a Minnie, Mickey Mouse da Disneyland. Acordou no lixão em meio aos ratos da Cracolândia. Hoje desafeiçoada, longe do afago da família, vive perambulando oprimida. Por um motivo conheceu que não deveria ter conhecido. Maria em declínio viu seu mundo sucumbindo. Corpo escultural, rosto bonito, hoje só pele. Nela rugas, cicatrizes, mas o que mais se fere é seu pobre coração. Pois ele tem sentimento, queria liberdade, entretanto se tornou detento. Coração valente, pulsa, bate acelerada, base de entorpecente, bate mais vulnerável. Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu quero voltar a sorrir. Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu quero voltar a sorrir. Seus olhos azuis hoje não brilham mais. Seu semblante denuncia o mal que ela te fez e faz. Mó tempo que segue assim, zumbizando às cegas por esse submundo imundo, vague, não enxerga nenhuma luz que a conduz e a deprê invade. Pra ter uma nova vida, várias vezes desejou a lápide. Conheceu o desprezo da mãe, do pai, enfim, de todos os entes pelos quais não é mais querida. Quando se pegou doente, não foi tratada, amparada, sem alternativa, expulsa pelo de casa da rua, se tornou filha adotiva. Hoje Maria tem 26 anos, mas dá pra dividir em dois os 20 de antes, contra os últimos 6 aniquilantes. Foi assim que a conheci, totalmente feliz, debaixo do sereno, suplicando pela próxima baforada no veneno que destrói. E como destrói, deixa sequela, só ela sabe o quanto dói viver nessa atmosfera. Deus, me tira daqui, me tira daqui. José, ambos compartilham a mesma história. Zé só tem 22 anos e a mesma divisória. Os 16 de outrora, os 6 que também jogados fora. Coincide, se confunde com a sua triste trajetória. Almas gêmeas que gemem e choram, mas não se separam. Juntas sucumbem como todas que provaram. Do peso da pedra, assim desce cada vez mais. Desce cada vez mais, com as próprias mãos, como que querendo cavar a cova da qual decidiram não escapar. Com os dedos queimados pelo fogo do isqueiro, José vai. E desce cada vez mais, Maria não fica pra trás, sempre fiel ao seu lado. A lata de breja na mão vira cachimbo improvisado. E essa é a história que continua sendo escrita por milhares de Josés e Marias Pedrita.